para pouso. Sente Bravo, frequência livre. Bravo. 60, pouso 100 graus no relógio. Repouso, bom, 601? Afirmativo, 100 graus no relógio. 075. Solo Salvador, Trans 3567, posição 07, pushback zone. 3567, só confirmando se você se encontra na posição 07. Afirmativo. Tá livre o seu pushback acionamento, chama para o táxi. Autorizado, chamar a táxi, 3567, não. Solo Azul, 4206, posição remota 13, pronto para o pushback e acionamento. Azul 4206, tá livre o pushback acionamento, chama para o táxi. Livre pushback acionamento, chamará para o táxi 4206. Gol no 075, ingresso a Juliette, portão 06. Juliette para o 612, gol no 075. Livrou o gol 601, pode chamar o solo do Zona 9. Afirmativo 601, se o solo fosse 4000, 219 solo. Obrigado, será que é bom? Solo Salvador, gol 601, alfa. Gol no 601, o táxi de alfa mantém posição antes da Juliette. Manter a posição de presidência, gol 601. Centro da cadeia de comando, primeiro oficial Garcia falando, nome da Azul e de toda a tripulação, quero dar as boas-vindas a bordo do 1-3-1-1-1. Frequência do sol. Juliette, bom 601. Bom, no 601, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha o 601. Para o táxi, o TAM 3567, 186 a bordo, 3,56 de autonomia, com fins alternativas. Gente, TAM 3567, táxi via Pati 1 no Índia até o ponto de espera pista 10, quando lá turno no 86, ajuste no 0 no 2, bom voo. Pati 1 no Índia, ponto de espera 10, 3,86, obrigado, boa tarde, TAM 3567. Azul 4206 com 3 horas e 30 de autonomia, 81 a bordo, alternando Maceió, próximo para o táxi. Gente, Azul 4206, segue o Airbus da TAM, Pati 1 no Índia, no ponto de espera, chama a torre no 86, ajuste no 0112, bom voo. Autorizado via Pati 1 até a Índia, chamará 118-6, a torre 10-12, ajuste 4206, obrigado. Paulo, boa tarde, eu chanero 6314, Petrolina, por gentileza, com a informação papá, tá pronto para a cópia. Chanero 6314, ciente, confirma a hora do plano. Estava previsto para as 18h24, creio que deve ter alguma DLA, então vou consultar a companhia. Vou chegar no sistema, aguarde o chanero 6314. Obrigado. Gol no 601, ingressa via Juliette, portão 07. Portão 7, gol 601, via Juliette, gol 601. Salvador, boa tarde, TAM 3567, ponte espera no 0 pronto. 567 está autorizado, alinhar e decolar, vento 1-0-0, graus 1-2, né? Além de decola da 1-0, TAM 3567. Guardião 5, prossiga. horário, para novamente controle do departamento de polícia técnica. Ontem tinha uma pouso em mais 2 minutos, está com a vítima de trauma agora. Ciência, próxima vez chegar para pouso, Guardião 5. Encontrar a versão 25. Salvador, 7720. 6720, prossiga. Portão 03, controle pushback, acionamento. Tá livre, chame para o táxi, chame a 6320. É, Webjet 6720, está autorizado para o pushback, acionamento. Controle, Guardião 05, visual com o polícia técnica. Frequência livre, Guardião. Livre. Autorizado azul, olhar e manter 1-0. Olhar e manter 1-0, Vado nível 340, via Pesulu 20, Papatango Lima, direto. Decola da pista 1-0, perfil de saída Momo, Alba, Momo, transição Flock, com curva esquerda. Transponder 5443, controle 1998. 340, autorizado, Pesulu 20, Petrolina, direto. Momo Flock, saída, pista 10, curva esquerda, 5443, transponder, 1998, motor. Oxana 6314, cotejamento correto, chame pronto. Chora, Elza. Saudável. 86, obrigado, amigo. Já saí. É. Flip 5415, serviço está terminado. Chama agora Ilhéus no 201. 201, 6405. 3567, controle de 9518. 119.18, UTA 3567, boa noite. Controle Salvador, UTA 3567, passando meio 400 metros. 3562, UTA 3470, gole, vigilância. 3462, subida, gole, UTA 3567. Salvador, boa tarde. André, eu não sei se tem que aguardar a cópia. Decolagem do 4206. O 4261 está pronto para o estacionamento no Veteran. Azul 4261 na guarda, será o número 2 no setor. Gente, 4261. Salvador, o gol 1567, autorização de tráfego. 100 graus, 12, não é? Livre pouso na 10, gol 1273. 4206, decola 57, controle 198. Controle 198, azul 4206. Revolucionário 6143, reforma perdeu contato com o centro de Recife. Paulo, que após o início do táxi do Boeing da Web, a retaguarda está livre, seu pushback, chame para o táxi. Cliente, após o Web, está livre o pushback, vai chamar táxi do 4261, que ordenar para o pessoal do Paulo. Tá 3155, copia. Tá 3155, Guarulhos aprovado, nível 340, via para o ISO 50. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto Bidev, com curva à direita. Transponder 5101, controle 119.8. Pelo 340, autorizado, aeroguês, aeroguês 50. Tá comandando um 200, primeiro curva à direita, da El, Leda e depois voa direto de 10. Controla apenas o 98, responde assim com o 101-2-3-155, posição número 10. Tá, 3155, cotejamento correto, também pronto. Pronto, táxi web, gente, 6720, com 134 a bordo, 1345, Fernando Confins. Gente, web 6720, táxi via Índia até o ponto de espera pista no 0, quando lá turno no 86, ajuste no 0, no 2, bom voo. Táxi, Índia, ponto de espera, 1386, no 0, no 2, no 2, obrigado, boa tarde. Vou no 567, copia. Afirmativo. Voo no 567, Brasília aprovado, nível 360, via Pêsulo 17. Decola da pista 10, perfil de saída gole, transição hospito com curva à direita. Transponder 5456, controle 1998. Atualizado 360, rota conforme o plano, saída gole, transição hospito. Se for dono da curva direita, controle 198, transponder 5456, voo no 567. Voo no 567, cotejamento correto, chame pronto. Chamará. Fala Salvador, chame a 6314, pushback acionamento. Oxana é 6314, livre pushback acionamento, chame para o táxi. Livre pushback acionamento, para o táxi. Salvador, voo no 276 e vou na Fox Trot no. Voo no 273, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette, voo no 273. Pêsulo Novembro, boa noite, senhor de identificação, mantém as condições visuais 095, reposta descida. Mike Serra Golf, na proa de Paripa. Sul Novembro, eu tô autorizado a descida até 1.500 pés. 1.500 pés, ajuste no 0 no 2. Chame Centro Recife, 1-2-5, corrija. 1-2-6-0, alterna 1-2-8-8, bom voo. 2-0, decola o 02, controle 198. 1-1-9-8, boa tarde, 6-7-2-0. 2-0-6, chame Centro Recife, 1-2-5-4-5, alterna 1-2-6-8-5, bom voo. Recife 12545, alterno 2685, azul 4206. Controle de Salvador 6720, decola nosso escudo. Boa noite, 6720, contato radar na decolagem, só 340, saída da El. 7340 da El, pode bater pra gente da El, senhor. Autorizado. Da El 340, 6720, grato. Da El, procurando de gradão, da El, 4261 da Jota, pronto, táxi com 1-0-3 a bordo, alterna Ribeirão Preto, 4 horas e 5 de autonomia. Tem Tenente, azul 4261, no táxi via Índia até o ponto espera pista 10, quando lá torno no 86, ajuste no 0 no 2, bom voo. Sim, via Índia, ponto espera da 10, quando lá torno no 86, obrigado, Montanaro. LS-6143. Autorizado, final do LS que veio para a pista 10, reposto estabilizado, o chinelo 6143. LS-6143. 273 vai dar passagem ao Airbus da Avianca após ingresso no pátio 1, no Juliette, portão 03. Após a passagem do Avianca, ingressa Patiuno, no Juliette 03, ponto 275. Toda rotatória, encerra Golf. Golf. Taxulo 9, tem condição de voar direto no rotatório? Sim, já. Autorizado. 1-2 nós. 261, a nível cola na 1-0. Gol 1077, informação papá para o Galeão 360. 077, Galeão 360 aprovado via Peruíbe 50. Decola correção, Peruíbe 50, BDEV, UP9B857, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto BDEV com curva à direita. Transponder 5150, controle 1998. Sim, está autorizado para o Galeão, nível 360, na Upper Whiskey 50, BDEV, BDEV Upper November 857, após conforme a rota do plano de voo. Decola da 1-0, na saída da EL, transição Leda. Leda voa BDEV com curva direita. O transponder 5150 e o controle 1998, gol no 077. Gol no 077, cotejamento correto, chame o som. Entende, 077. Alterna no 3325, bom voo. 251, 3325, bom dia, 6720. Aguarde cópia, Guarulhos. Aguardando, apresentação. Como é que Serra Golf está indicada? 164, 185 de ground. Tem condição de manter até a próxima rotatória? Ah, sim, bom, até incrementar. Incrementa, Mike Serra Golf. Estou chamando o controle 19, obrigado, trabalho. Chama a torre, 186, bom pouso, Xandé 6143. 186, obrigado. Torre Salvador, azul 4261. 261, boa tarde, contato radar na decolagem, sobe 360, saída da EL. Ah, é, o 360, 460. Livre decolagem da pista 10. Livre decolagem no 0, Xené 6-3-1-4. Está autorizado Salvador Guarulhos, nível 340, via para o ISC 50. Decola da 1-0 com curva à direita, subida da EL até Leda, após direto BDEV. Acione o 5446, controle 1-9-8. Então Guarulhos 340, decola da 10, curva à direita. Fica a Euleda BDEV. Polícia 50, 5446, transponde 198, controle de saída. 3897, está na ponte 8. 143, está bastante travado? Afirmativo. Vento autorizado, pouso, pista no zero, vento 130 graus com 08 nós, o Oceano 143 com 1012 na justiça. Livre pouso, pista 10, Oceano 143. Autorizado, TAP, 602. TAP, 02. 198, uma boa. Salvador, boa tarde, Oceano 63, no 4, decolou no centro da rumo forte. É 3 no 4, boa tarde, contato radar na decolagem, só 340, saída Momo. 340 na mão, por gentileza, assim que possível, direto na proa de Flock ou Alba. Boa tarde, coordenação. Sim, atirado. Escuta informação em curso. Mike Serra Golf, responde a vista no campo. Já tá visual. Então, prossegue com a torre. 186 com pouso, Mike Serra Golf. Torre, grato, boa tarde. Salvador, cordial, boa tarde. Oi, tiro pra Barra do Mike Serra Golf. Boa rotatória visual com o campo. Mike Serra Golf, livre por Safa no 7, forte na curva final da 17, ajuste no 0, 12. O vento uma centena com 12 nós, 12 nós. Gente, vai ser a redução, reporta na curta da 17. Baixo índio alfa, ponto espera 286, tá 3155, uma boa tarde. Igualmente. Economia 01 para cópia. Pronto, cópia, informação que é 10. Salvador Galeão, nível 3620, decola da 10 com curva direita, subida da El até Leda, após direto BDEV. E me deve prossegue na Upper November 857 até Segura, após Upper Zulu 16, conforme rota do plano de voo. Acione 5454 e o controle em 199.8, Gol 601. Autorizado nível 360, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Pitev, Upper November 857, Seguro, Upper Zulu 16. O transponder 5454, controle 1998, Gol 601. 601, chame para puxa, acionar. Chamará o 601. Salvador 6143, Oceaner, Rigoso, escuta, pô. Arrumei o hotel Mike Victor, prossiga. Tá livre, Mike Serra Golf, portanto, livre, 17, portanto, curso final da 17. Ajuste no 0, no 2, uma centena com uma dúzia de nós. Centro, quantos nós já tá cortando aqui? Recife 1251, alternando 3325, bom voo. Poderia confirmar em que é escutada a mensagem 4261? 125, décima 1, alternando 3325. 251-3325, 7421, bom trabalho. Salvador, Amazon 2421, bom trabalho. Prossiga 05. Decolou do departamento de Polícia Técnica.